Dizem que as perguntas transcendentais são insondáveis, sem resolução. Com Kant a metafísica sucumbiu, ou como Hécuba segue prisioneira. Numa noite de sexta-feira, o Espírito Santo abre o meu terceiro olho e num instante atingi os arcanos do universo. Uma dor imensa se expandiu no meu peito e no mesmo momento uma alegria sublime é o pulsar da vida. Proclamaram os deuses no dia seguinte. Senti uma presença, um homem que me cumprimentava. Era Sócrates, seguido por Aristóteles, Platão, Shakespeare, Beckett, Shaw. Centenas de almas sábias me abraçaram, vozes que desde então conversam comigo. Filósofos e poetas que nesta eternidade protagonizam meu teatro texto, o simpósio de Arcádia. Nenhum justificou seus cumprimentos, pois como eles eu havia cessado o saber divino. E no mesmo momento uma alegria sublime é o pulsar da vida. Proclamaram os deuses no dia seguinte. Senti uma presença, um homem que me cumprimentava. Era Sócrates, seguido por Aristóteles, Platão, Shakespeare, Beckett, Shaw. Centenas de almas sábias me abraçaram, vozes que desde então conversam comigo. Filósofos e poetas que nesta eternidade protagonizam meu teatro texto, o simpósio de Arcádia. Nenhum justificou seus cumprimentos, pois como eles eu havia cessado o saber divino.